545, Lima Kilo Zulu, mantendo 70, obrigado, até a volta. Câmbia 311, solo 07, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. Vicente, vai levar a próxima direita, Bianca Brasil, 6319. Quase no portão 2, aeronave da Gol está puxada no 4, após o táxi do mesmo, será autorizado seu puxo, ok? Ah, gente, não tem como fazer em simultâneo, né? O Gol 1923 tem como coordenar com a equipe de solo, de modo a puxar até a saída ali do parte 5, liberando o puxo do TAN no portão 2? A firma está coordenando. Ok, gente, grato. Muito obrigado, viu? 3304, então tá livre seu puxo, chama para o táxi, que é HB16. Autorizado push no 2 em coordenação com o Gol. Valeu mesmo. Obrigado. Disponha, amigo. Bom, bom vocês. Vão com Deus. Solo Salvador, muito bom dia. Avianca Brasil 6319 livrou a pista 1-0 na sua escuta. Avianca Brasil, prossiga na Alfa e chame antes da táxi foi Kilo, ok? Prossiga na Alfa, chamará antes da Kilo. Oxa, Avianca 6319. É Avianca ou é Oxa? Avianca. É. Torre Boa, 3663. Próxima porta de espera. Na Delta. Gente, o TAN 3663, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0. O vento 150 graus, 07 nós. Autorizado ingresso e decolagem da cabeceira 1-0. TAN 3663. Gente, TAN 3663, a cabeceira deslocada está à sua direita, sente? Sente, 3663. Para 2101, chama Centro Recife. 1288, alterno 264. Seu ativo, Recife 1288, 1264, 2101. Paulo Gol 1923 está pronto para o táxi, tem 3 horas e 58 de autonomia, alterno Galeão, 1167 a bordo. 1167, 3 horas e 53, o Gol 1923 vai prosseguir via Alfa e aguardar antes da Taxiway Kilo, chame antes da Taxiway Kilo, ok? Via Alfa, chama antes da Taxiway Kilo, 1923. O Avianca Brasil vai ingressar na Taxiway Kilo no pátio 3, cruzar o pátio e chamar para ingresso no pátio 1, ok? Sente, o Avianca Brasil vai ingressar na Kilo, para o pátio 3, chamando para ingresso no pátio 1, o Avianca Brasil 6319. Confirmando, é Avianca Brasil 6311 ou só Avianca Brasil? É Avianca Brasil 6311. Ah, ok, sente. Chita Avianca agora, hein? Pois é. Coisa fina. Chegou a hora. Mansão, chega o trem, torre 1, 186. 186, 3454. Controle Salvador, Boa, 3663. Da onde, né? 3663, esse é o controle de Salvador, contato radar. Torre Salvador, bom dia, tá 3454, final R nave 10, baixada e travada. 3454, informo cabeceira deslocada em 12 00 metros, ajuste no 0 16. Pouso autorizado, pista 10, o vento 170 graus, 07 nós. Informe visual com a cabeceira deslocada. Tá visual com a cabeceira deslocada, tá 3454. Confirme, livre pouso? Afirmo, o vento 170 graus, 07 nós. Livre pouso, tá 3454. Presente, voa Diné. Diné, fora da jurisdição, autorizado da EL. Fora da EL. 3663. Cue no pushback. Valeu, obrigado, um bom trabalho a todos aí, até a volta. Salvador, Avianca Brasil Metez 1 para ingresso no pátio 1. Avianca vai ingressar no pátio 1 para o portão 01, atento ao TAN iniciando táxi no setor, ok? Sente, observando o TAN iniciando táxi, prosseguirá para o gate 1, Avianca Brasil 6311. Salvador, bom dia, o gol 1605, autorização de tráfego para o Galeão, nível 380, sente na informação Índia. 380 será coordenada, aguarde um instantinho para a cópia, 1605. Na sua escuta, 1605. O meu gol, Fito. Escuta, prossiga. Está no limite da terminal, chame o centro de controle de área, frequência 1288. 1288, recife para chamar. Obrigado, bom dia, amigo. Bom dia. No 923, está visual com o Airbus da Satana, final pista 10. Visual no 923. Gente, após a passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter pista 10. Voo no 923. A passagem do Airbus na linha mantém na 10. Voo no 1888 já tem condições de curva à direita, possível final do RNAV. Ciente, vou ir para Itape para a chegada à Mari, após Itape, Serra Vita 366. Itape na Mari após 366, obrigado. 305 está autorizado nível 380 para o Galeão, pela aerovia Ampers Zulu 14. Após a decolagem da pista 10, com a cabeceira deslocada em 1.200 metros, para a curva à direita para a saída da EL, transição Bless. O transponder é 5057 e o controle opera em 119.35, quanto é isso? Autorizado o Galeão, nível 380, presulou 14. Decola da pista 10, primeiros 1.200 metros está interditado. Primeira curva direita, saída da EL, transição Bless, 5057 é o transponder, 119.35 é o controle, igual no 605. Correto, no 605, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamarei para push e acionamento, igual no 605. Solo Salvador, 3454, taxi gol. 3454, prossiga na Alfa e chame antes da taxi Juliette. Tomará essa Juliette, 3454. Gol, após o mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 10. Matheus, após rolar 09 da gol, alinha e mantém na 10, tá 3304. Salvador, controle Salvador, eu tô 3663. 3663? Tem uma frequência alternada, a nossa é a 1288, chamando e ninguém e não responde. 1264. 1268, 1288, 1264, graças. Controle Salvador, bom dia. Agora 923, está passando 1800, saída da Eldner. O 923 é o controle, está em contato, radar. Gente, 923. Acionamento no 605 no 03. 605 está livre, seu puxa acionamento no portão 3, chame para o táxi. Chamarei para táxi, um gol no 605. Para o táxi, 3859-63 no POB 430, campeão. 3859, está livre o táxi, vai ingressar no pátio 3 e chame na táxi Suequilo para o cruzamento da Alfa, ok? Ingressando no pátio 3, vai chamar na taxa Equilo para utilizar 3859. A pista no zero, vento 160 graus, 079. Autorizado a decolar a pista no zero, 3604. Próxima Juliette, Otan 3454. Otan 3454, observe a aeronave da companhia que vai livrar o pátio principal em alguns instantes e ingressar no pátio 3. Assim que a mesa estiver liberada aí o setor, está livre seu ingresso, que é Juliette, para o portão 612. Gente, Otan 3457, a aeronave já livrou, vai para o portão 612. Teve um impacto com a pequena ave na decolagem, mas sem dano. Ciente. ...3859, tá livre cruzar a Taxway Alpha na Taxway Delta, chama a torre. HM-16, tem um voo, bom dia, 3. Tá, gente, entendeu, 16. Autorizado de usar a Taxway Alpha na Delta de uma torre, 3304 direita, Magoli, bom dia. Bom dia, 3304, está em contato, radar. Quando possível, vou de Ofito, por favor. Autorizado o Gole, Ofito está fora da jurisdição de Salvador. Ok, direto o Gole por enquanto, obrigado. Puta 3859, mantenha. Autorizado a alinhar e manter pista 10, tá 3859. Alinhar e manter 10, 3859. TAN 3859, autorizado decolar pista 10, vento no 60 graus, 07 nós. Autorizado alinhar decolar TAN 3859. Taxi Gol 1605, 1118, a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 39. Campinas, 3 e 39, 1118, está livre o táxi via Índia, Alfa e Delta, até o ponto de espera da 10, deslocada, quando lá na Delta, torre 1862 para decolagem, que é HM16, tem um bom voo, um bom dia, 1605. Táxi autorizado via Índia, Alfa e Delta, para o ponto de espera da 10, direção dos primeiros 1.200 metros, lá 118.6 ou ajuste 10.6, gol no 605. Tem alguma outra frequência? Tem a frequência do setor norte, 12685 ou 12545. Ok, 2685, 2545, obrigado, bom trabalho. Data. Iniciando o procedimento de Savista, gol no 888. Ciente, passa o Serra Vitor 366, chega o trem, chame a torre, 1186. 86, obrigado. Torre, bom dia, gol no 888, sinal, sabe. O gol no 888, continue na aproximação, o ajuste 1016, primeiros 1.200 metros da pista 10, interditados. Continuando, quente. O TAN 3859, decolado aos 24, controle 119, decimal 35. Olha agora, TAN 3859, bom dia. Eu sou o Salvador, Papa Romeu, Mike Acosta. Papa Romeu, Mike Acosta, prossiga. Parte 4, com a bordo, giro no solo, manutenção 15 minutos. Gente, autorizado, reposte no término. Dado, solicita pior de ajuda, 3859. Gole. Está autorizado, gole. Boa no gole, da presente, 3859. Quatro, informa que está fazendo desvio para ajudar a informar o trânsito. O 1-888, visual com a cabeceira deslocada? Afirmativo, segunda marcha de mil. O 1-888, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 06 dúzia de nós, cheque o trem. Trem checado, pouso livre na 10. Controle, TAN 3305, por gentileza, pode coordenar com o Recife, a Proa de Apino? Eu ouvi um TAN com final 05, eu não estou falando como é uma aeronave com esse número de voo, confirme. É, corrigindo, é 3304, senhor. Ok, 3304, vamos cumprir agora, levar o dentro em breve, o senhor vai falar com o centro, se conseguir, e efetuar a solicitação. A princípio a gente vai manter o padrão, porque eu já observei que o centro está com problema de frequência. Ah, sim, obrigado. No 605, a cabeceira deslocada está à sua direita aí, está visual com a marca? Afirma, está visual. Gente. Obrigado. TAN 3304, passar 140, chame o centro em 1288, caso negativo 1264. 288-264, 3304. Controle Salvador, bom dia, Web 6726, vai passar o nível 200, restrito 160, informação Pilo. Web 6726, Salvador, vou ir para a mar e desça para o nível 140. Mari 140-6726. Route 3B 54146 0 miles out. Roger, ready, contact, start descent now until level 050, my arrival. K1 direct for descent, descend and maintain 050, your request descend now. Request descend now, we have a lot of traffic in this sector. Okay, leaving now 130, descend and maintain 050, 54146. Objeto 6726, o senhor deve ter no TICAS, tráfego à direita, 12 milhas, aeronave da Trip, está livrando 130 para o 050, autorizada a descida do Webjet até o 060. Tenho tráfego no TICAS, descendo para o 060, 6726. Trip 5414, traffic to the left side, distance 1-2 miles, passing 170 to 60. Roger, heavy side. 1-888, livrou. 1-888, prossiga na Alfa e Juliette, correção Alfa e Índia até o portão 03. Alfa e Índia para o portão 03, o gol 1-888. Yes. Autorizando a decolagem de Dono Zero, ajuste Dono Zero, ou no meio, igual no meio, 05. Para Guarulhos, a informação vigente é aquilo. Ok, sempre a gente deve adiantar a saída prevista, a saída de Nero. Dael de Nero a saída, ok? Dael de Nero, aguardando a coleção, a Bianca Brasil me fez o número. Controle Salvador, bom dia, OTAN 3602, formação Kilo, descendo ao 1070, perfil da Mari. 3602, desça para o 070 na Mari, é o número 4 para o pouso. 070, perfil da Mari, 3602. Prossiga. Sim, senhor. É, a intenção do 3602 é a execução do RNAV da pistão no zero e, se autorizado após a posição ITAP da chegada, prosseguir voando do Serra Vitor 366. Vou confirmar em breve, capitão. Obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 320, aerovia Upper Whisky 50. Após a decolagem da 10, deslocada em 1.200 metros, para a curva à direita, para a saída da EL e transição Diné. O transponder é o 5061 e o controle opera em 119.35, quanto é isso? Sente, Avianca Brasil 6311, aprovado Guarulhos, nível 320, APWISC 50, com cabeceira deslocada em 1.200 metros, decola com curva à direita na saída da EL, transição Diné. Aciona 5061, controle de saída 119.35, Avianca Brasil 6311. Correto, Avianca Brasil 6311, chame quanto pronto para o push acionamento. Chegar a ponta, push acionar o Avianca Brasil 6311. Bom dia, gol 1605, passa 025, saída da EL. 1605 ao controle, contato rodado. Contato radar, sobe 380 no 605. Qual é a velocidade? 982, 259. Ok. Web 6726, velocidade. mantendo 300. Redução para 220. 220. The trip is 514, say your speed now. 240 knots. Roger. Objeto 6726, vamos descer para 2000. 2000, confirma ajuste. Para 096. 16, obrigado. Via Mario Arrival, clear 2200, altimeter 1016, speed 220. Okay, reduce speed to 220, center maintain 2000, Canadian 1016. Aqui é com o Delta, bom dia, 500 pés para o campo Manati, confirma. Pós ETAP, Serra Vita 366, RNAVE para a pista 10. Ok, desce ao 50, pós ETAP, Serra Vita 366, 3602, obrigado senhor. 0107, o controle 119.35, cortejo. Correto, Mike Eco Delta, chame para o acionamento táxi decolagem, a torre em 18.6, QNH em 1016, tenha um voo e até a volta, Mike Eco Delta. Papa, papa, Mike Eco Delta, torre Salvador, prossiga. 288, caso negativo, 264. 1288, 1264, gol 9605. Bom dia. Bom dia. Agora sim, 5/5, papapá, Mike Eco Delta, prossiga. 186, dona, obrigado, amigo. O papapá, Mike Eco Delta. 2, solicita desvio à esquerda, pro 30, evitar uma pequena formação após o voo com pro agitado. Livre de desvio. Desvio, obrigado. 1200 metros da pista 1-0, impraticáveis. Ajuste 1-0 no meio, reporte trem baixado e travado. Oi, já baixado e travado, ciente das respostas. A cópia, segundo 3-0, era o levantamento. Ok, afasta em qual radial? A qual distância o Alfa Alfa Delta? Vamos afastar na radial de Salvador a 120 milhas. Então radial 020 até 120 milhas. Guarda o instantinho, Papa Romeo, Alfa Alfa Delta. Tá em qual parte?